Conseguimos, sem problema, cedendo passagem pro colega da TAM. A gente até demorou um pouquinho aqui por causa não tinha operador da Infraero pra te dar o finger. Gente, então, coordenando com a equipe do solo após a passagem da mesma, tá livre a porta táxi, ok? Grato pela colaboração. Que isso, disponha. TAM 3894, Juliette 08, ao portão. 08, TAM 3894. 567, Bobê 181, 3 horas e 45, confins. TAM 3567, taxi via Indy Alpha até o ponto de espera da 10, ponto de espera Torre 1, 18 decimal meia, dúzia, o ajuste 1020, um bom voo. 18, meia, obrigado. Dois anos ingresso, reporte área de ponto, cabeceira 97, o Mike Force você. Visual 273. Complete a aproximação, chame torre 186, bom pouso. 286, obrigado, 273. Torre, boa tarde. O 273 está pesado, direto 7 veio da 90, baixou e travou. 273, tem livre pouso, 190, 150 graus, 10 mais. Depois 190, 273. Sierra, mantém a posição. Sierra. Salvador, gol 1567. Tá na posição 7, quem está em uniforme, se já tiver o Brasília, copia. Bono 567, Brasília, autorizado nível 360, via pêndulo 17. Decola da 10, curva direita, no perfil da saída Arbor, após posição Elefa. Controle 120, decimal 8 e aciona 5151 no transpondo. 360, nível autorizado a Salvador. Para o Bono 567, decola da 10, na saída Arbor. E Elefa, pêndulo 17, 1208, 5151. Correto, portão 7, chama pronto para o chiveque assinamento, gol no 567. Gente, vai chamar, obrigado. Bom, Salvador, Abjet 6720 com 159 a bordo, 3h35, alterna Guarulhos para o táxi. Webjet 6720, taxi via Pátio Indy Alpha até o ponto de espera da 10, no ponto de espera Torre 1, 18 decimal meia, dúzia, o ajuste 1020, um bom voo. 1020 via Pátio Indy Alpha, quando pronto 18-6, 6720, obrigado, boa noite, bom trabalho. Pode ser a decolagem autorizada, 97, 150 graus, 10 nós. Yeah. 73, solar 56, direito 1219. Direito 1219, 1273. Muito boa noite, Gol no 273, livrou. Gol no 273, boa noite, táxi via Alfa, Juliette, portão 03. Alfa, Juliette, portão 03, no 273. Sierra 57, controle 128, boa viagem. Mas você vai chamar o controle 208. Quanto 206, chama Recife, 12685, alterna 125, decimal 45. 12685, você me acertará para ouvir quanto 206? 12545. Controle Salvador, Papatanga, Mike Ponteão. Direita, no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta pêndulo 1-0 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5147 no transponder. Bruno, prossiga. Bridge, Bravo, Romeu, Índia, Delta, Eco. Cinco, 147 no transponder, portão 01, não chama pronto para o inspecionamento, gol no 601. Reportará. É 720 da colagem autorizada, 950 graus, 10 nós. 720, obrigado. Trip 5415, chama agora Recife em 1251 e alterna em 133 e 2. Recife 1325, centro Recife, trip 5415. 2002, controle 128, boa viagem, feliz dia dos pais. 208, obrigado senhor, uma boa semana, feliz dia dos pais aí a todo mundo, obrigado. 2-1-1-2. Controle, muito boa noite novamente, Web6720, transfere. Web6720, contato radar decolagem, suba para o nível de voo 360, acesso da EL, Leda Bridge. E 360, pode voar direto da EL, Zeleta? Vou direto, Leda. Leda, muito grato, 2-1. Vitor, Guarulhos autorizado nível 340. Decola da 10 com curva à direita no perfil da saída da EL, Leda após posição Bridge, onde intercepta pêndulo 16 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120 decimal 8 e aciona 5153 no transpondo. É, bem, né? Aqui é Vitor mesmo, é 340. Autorizado Guarulhos, decola da 10, direito da EL, Leda Bride, onde intercepta pêndulo 16. 208-5153, portão 3897. Correto, portão 5, chama para um pushback, acionamento, portão 3897. Obrigado. Salvador, portão 3897. Prossiga. Inicial veio aqui, bloque, pêndulo 10, bridge. Considera esse início aí ou não? Afirmativo, porém, desconsiderando a pêndulo 10, prossegue bridge, após da EL, Leda bridge, após bridge já intercepta a pêndulo 16 e segue conforme. O Bravo Hotel Zulu, após direto Trive, após direto Porto Scout. É, obrigado. Então, 3567, chame agora o centro Recife, 1260, alterna 128, decimal 8. 260, 288, 3567. 7, Quebec, Kilo. Boa noite, informação em curso é Vitor, confirmando destino Valença. Autorizado, Valença, 1.000 pés, decolagem da 1-0 com curva direita via corredor axé. Controle em 1-20, decimal 8 e aciona 0-1-2-1 no transponder. Aciona 0-1-2-1 no transponder, decola na 10-16, Afirmativo, decolagem a partir da interseção Delta, em coordenação com a torre, confirmando já está pronto o acionamento, no pátio 3. Livre acionamento, reporta táxi, ajuste 1020, o Juliette, Quebec, Kilo. Sim, só confirmo pro AB. 0 único a bordo, táxi autorizado via Kilo, Alfa, Taxi Delta. Ponto de espera da Delta, chama a torre em 1-18, decimal 6, dúzia, o ajuste 1020, um bom voo. Quilo, está livre e alinhado e decolar a partir da interseção Delta, o vento no 5 graus, 10 nós. Quilo, alinhado e decolar a partir da curva direita para o Quebec Kilo. Exato, curva direita, ingresso corredor axé e aguarda transferência, o Quebec Kilo. Quebec Kilo. O Quebec Kilo pode transferir controle agora 128, tem uma boa viagem. Muito obrigado, bom serviço. Controle Salvador, o Papa Tango, Juliette Quebec Kilo. Passamos de leste a Bequilo, mantém as condições visuais, o meu pé de corredor axé, reporta a sala da barra. é daquilo, é Porto Alegre. Rota 3897, pushback acionamento no 05. Então 3897 no 05. Autorizado, reporta táxi. Pode chamar táxi da 3897. Estabilizado, 643. Oxanema 143 completa, chame a torre, 118.6. 18.6. Torre Salvador, Oxané 6143, boa noite, vai passar a estar no baixo do trabalho. Boa noite, 6143, continua a aproximação, aguarda a cristaliza. Salvador, muito boa noite. É o TAM 3603, paciente da informação Vitor, cruzando 180 para o 150, 1950. TAM 3603, acena a identificação. Disparo 2000 pés, ajuste no 020, chegada a mar. A ID 2000 com a minha início na mar. Gol 273, centro da Vitor, autorização de trânsito cômico. Gol 273, informação Vitor, confere com fins, autorizado nível 360. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição bridge, onde intercepta o peso 16 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5157 no transponder. 360 autorizado com finos, decolando ao 90, curva direita, perfil da Eulida Bridge, vai intercepta pelo Zulu 96, 1208 é o controle, 5157. No transponder, gol 1273, com a posição 3. Ciente, portão 3, chama pronto o pushback acionamento, gol 1273. Um barão 273. Pushback acionar, posição 1601 no gol. Gol no 601 no 1, aguarda, o Airbus da TAM já finalizando no 5, na minha escuta aguardando, gol no 601. Na sua escuta aguardando, 601, gol. Gol 567, posição 7, puxa acionar. Sinal. 567, a guarda da minha escuta, por gentileza, vai realizar o pushback simultâneo com a aeronave no portão 01. Na minha escuta, aguardando, por gentileza. Ok, aguardo. Xanar 6143, condição de agilizar Alfa Juliette 09? Positivo, Alfa Juliette 09. Leste daquilo, mantém os transições e lhe frequente dar coordenação. 2 horas e 43, Galeão. 3897 vai observar a aeronave da Avianca ingressando agora a Juliette. Após a passagem da mesma, prossegue Pátio, Índio e Alfa até o ponto de espera da 1-0, no ponto de espera Torre em 1, 1-8 decimal meia, dúzia, o ajuste 1020, um bom voo. Pátio, Índia, Juliette. Espera, vai chamar a torre. Conta 3897, vai aguardar a passagem do avião aqui, então. Na 3603, vou direto para o Duna, descendo para 2000, um ajuste no 010. Duna 2000, obrigado. Coordene com a equipe de solo após a passagem da aeronave da TAM, retaguarda autorizado para inspecionamento e reporta táxi. Após a passagem da aeronave da TAM, está autorizado em coordenação com a equipe de solo, 601. Bom. Bono 567 na escuta. Coordene com a equipe de solo após a passagem da aeronave da Avianca, retaguarda, autorizado para inspecionamento e reporta táxi. Bono 601, mantém a posição, ok? A aeronave da TAM vai passar a retaguarda, ok? Ok, mantém a posição. A mesma, iniciando agora o táxi a partir da entrada do pátio 3 e após o senhor continua o push, ok? Sim, após o push, zero. Salvador, boa noite, TAM 3897.0, ponto da tarde.